Fala, galera da Hatimão, estamos aqui, ó, ao lado do Jack Chan e do Tino, proprietário da padaria Colinas do Sol. Você lembra que em 2019 nós estivemos aqui, mas infelizmente a pandemia atrapalhou o nosso crescimento aí com relação ao programa Cornetando. A pandemia, 2 anos aí, 2020, 2021, e hoje novamente estamos aqui. Tino, sobrevivemos a essa pandemia que foi um caos completo, né? Em todos os sentidos, mas principalmente com essa transformação que nós tivemos com relação ao Corinthians, que é o time que a gente ama tanto, mas que precisa de muitas modificações, né? Com certeza. Boa noite a todos. Eu, Tino Gil, ao lado do Jack Chan e São Jorge. É um prazer imenso estar aqui ao lado dessa dupla. Então, gente, o nosso Corinthians chegou lá no finalzinho. É uma pena que foi traído pelo treinador, mas olha, fez bonito, hein? Contudo, montou um elenco legal e fechou, digamos de passagem, né? Fechou com chave de ouro. Jack Chan, porque a situação era dracolesca, não era? Nós estávamos vivendo um caos completo com o Silvinho como treinador do Corinthians, né? É, dracolesca em termos, né? Boa noite, São Jorge, boa noite, Tino. Agradecendo mais uma vez aí a sua gentileza, Tino. Situação do Corinthians esse ano saiu no lucro porque chegou numa final com o time que tinha, né? Com o Vitor Pereira. Não foi campeão por circunstância, todo mundo sabe o que aconteceu em campo, né? Conseguiu chegar numas oitavas de final bem, diante aí de um Boca Juniors, né, o São Jorge? E no Campeonato Paulista foi aquela bagunça do final do ano pro início. Já deveriam ter dispensado o Silvinho no ano passado, não dispensaram. Titubearam. Quando o Vitor Pereira chegou, pegou um time que estava crescendo e sempre estava levando a vantagem sobre o Corinthians, que era o São Paulo. Mas dentro disso daí, o ano, para mim, não foi bom. Por quê? Olha a bagunça que o Corinthians está nesse final do ano, já na volta dos treinamentos para o ano que vem. Não sabe se Robert Renan vai ficar, Raul Gustavo está saindo, Lucas Piton está saindo, Matheus Vital foi embora, Ramiro foi embora. Os dirigentes do clube, do Yuri Alberto, está aqui no Brasil pedindo a volta já do Yuri Alberto nessa janela e ninguém sabe se ele vai ou não, o Corinthians não tem dinheiro. Não sabe se o Maicon vai ficar ou não. Então o Corinthians está dependendo de vendas da base do Corinthians para justamente fazer caixa para manter alguns jogadores. Agora, por exemplo, eu não consigo entender que anos atrás, lembra, o Matheus Vital tinha recebido uma proposta de 8 milhões para ir embora. Não venderam. E agora sai a que preço, a que custo para o Cruzeiro? São coisas administrativas que eu não entendo no Corinthians, né? Haja visto as bagunças que trouxeram, né? Como é que chama lá? É Matheus Matias, Fecim, Tiaguinho. Olha só os jogadores que o Corinthians trouxe. Lodeiro, Johnny Gonzalez. Onde estão esses caras? O que os caras fizeram? E aí você pega um time que, do meu modo de ver, né, o Corinthians já vem praticando essas contratações populistas. Ou seja, contratando ex-jogadores do passado. Paulinho, que teve história com o Corinthians, tem história com o Corinthians, né? Romero, que tá voltando agora. Meu, você não pode chegar no ano de 2022 e retornar com o Romero, né, o São Jorge? Pô, aí os caras estão querendo contratar um lateral esquerdo, o Matheus Bidô. Pô, você jogar no Cruzeiro, na Série B, eu sei. É uma coisa, você vir pro cara, meu, tentar ser titular. Olha só quem é o titular hoje da lateral esquerda do Corinthians, Fábio Santos, quase 40 anos. E nós reclamávamos, às vezes, né, do Fábio Santos. Então, quer dizer, há uma disparidade de qualidade e de contratações que o Corinthians está fazendo, pontual, que não está casando mais, né? Nós estamos dependendo de veteranos. Renato Augusto, acabei de falar, Paulinho, Gil na zaga. O Corinthians é um time envelhecido. E quanto à questão do Vitor Pereira, eu não acho que o Vitor Pereira é traíra. Ele falou uma coisa que ele não deveria ter falado, que ele estava saindo por causa da circunstância de uma doença na família. Simplesmente chegasse e falasse assim, ó, o Corinthians não vai dar condições para mim do que eu quero fazer, ou seja, limpar os medalhões e ter dinheiro em caixa para contratar aqueles jogadores que eu quero, para fazer um time vencedor. É lógico, eu como treinador, se o Flamengo chega e fala assim para mim, bacana, quanto você ganha aí, 800 pau, te pago 2 pau pra você vir para cá, eu tô indo. porque tem elenco, tem dinheiro e você vai trabalhar ali tranquilo. Então, o ano do Corinthians para mim não foi bom por essa circunstância. A gente está entrando, saindo de 2022 para 2023 e eu vendo pela janela com um técnico inexperiente, o Corinthians bagunçado de novo, ou seja, o primeiro semestre praticamente a gente pode comprometer ele todinho. Copa do Brasil, início, Libertadores e Campeonato Paulista. Aí o que vai sobrar para o Corinthians? Entendeu? A questão é administrativa? Bem, Duílio está fazendo uma administração até que coesa, mas por quê? Porque deve muito. E clube que deve muito hoje, bacana, se você, meu, sai, vende, mas fica ali batendo no mesmo patamar do ano passado, do ano retrasado, e nunca sana essa dívida, meu, você não vai conseguir ser campeão. Uma hora essa bolha vai estourar e quando estourar de vez, você não vai ter dinheiro. Você vai ter uma razão chamada o quê? Série B, Série C, ou seja, descenso. Então, a gente tem que chegar e analisar o Corinthians na forma na financeira primeiro e depois sim, né, como estrutura de clube em time. Ou seja, o Corinthians tem um elenco titular, mas não tem peças à altura para repor a equipe titular. Você como um administrador, deve ser difícil administrar um clube de futebol, né? Com certeza. Eu sou administrador de 40 funcionários em média. Para o porte de uma padaria já é difícil. Imagine um clube, a grandeza que é o Corinthians. É imensurável, né? Não dá para se calcular, não dá para ter uma noção o quanto que é o investimento, o quanto que é de gastos. É uma loucura, né, meu irmão? Não dá, né? É, um dia a gente vai tentar entrevistar o Duílio, que é muito importante, né? É uma das nossas tentativas, espero que esse ano a gente consiga, para que ele explique, pô, você imagina o que deve ser de gasto mesmo, deve ser muito complicado, porque ele não administra só um time de futebol, ele administra um clube social, basquete, futsal, natação. Não deve ser fácil, não deve. A grana que entra, a grana que sai, para onde que vai, o que deve. A galera que tem em volta, que trabalha em torno do Corinthians. Por isso que eu sou a favor de especialistas que entendam de futebol para contratar. Ele não pode só olhar, vem um empresário e falar assim, ó, tem um jogador tal. Peraí, eu tenho um grupo de especialista que vai, os especialistas irão verificar se esse jogador é viável ou não, fisicamente, tecnicamente, porque estão contratando jogadores que, para mim, por exemplo, Felipe Coutinho, para mim, está em queda. Um milhão e meio por mês. Você sabe o que é 1,5 milhão por mês para o Brasil para contratar um Felipe Coutinho que está na Inglaterra, reserva de um clube como o Aston Villa? Vai vir para o Brasil para ganhar 1,5 milhão por mês. Essa é a oferta do Corinthians. É muita grana. O Romero já acha muito dinheiro. Tá, 300 mil para o futebol hoje é baixo. Mas 300 mil hoje para o Corinthians poderia ajudar em várias outras coisas. Filho. Não sei se você entende que há muito erro de gestão, né? É, com certeza. Tem coisas que assim a gente não pode estar equiparando ao lógico. O salário de 300 mil... a um salário de 1,5 milhão. Mas eu tenho certeza que muitos jogadores de 300 mil fazem vários Felipe Coutinhos aí, com certeza. Então não dá pra gente estar botando um cara desse esquadrão, tá? Com esse potencial, entre aspas, com essa grana, esse investimento, sendo que você poderia contratar uns dois ou três jogadores que jogariam, fariam a vez dele, com certeza. Então, acho que para o Corinthians é meio inviável. E aqueles que ficam, que ganham menos, já jogam sem a vontade, sem o tesão, né? Que a gente pode dizer. Então, para mim também, eu acho que não é por aí, o caminho não é esse. Esse ano o Corinthians jogou o Paulista, foi mal, né? No Paulista, muito mal, na minha opinião. Depois disputou a Copa do Brasil, chegou na final da Copa do Brasil, sensacional. E o Brasileirão foi empurrar com a barriga. Você analisando, qual foi o maior erro do Corinthians... para o Corinthians não ter conquistado um título hoje, esse ano? Não, o maior erro do Corinthians, primeiramente, não ter tido um planejamento em relação ao técnico, né? Todo mundo já estava desde o ano passado falando que o Silvinho não servia para o Corinthians. Por que não servia? Não que ele era um ruim tecnicamente dizendo, mas não tinha uma bagagem, uma experiência que o Vitor Pereira mostrou. Por exemplo, você acha que com o Silvinho ou qualquer outro técnico brasileiro, o Corinthians, com aquele time que foi lá em Bombonera, ganharia do Boca nos pênaltis? Não ia ganhar. A estrutura montada, a tática. Tá? Você acha que, por exemplo, o segundo jogo que o Corinthians fez no Maracanã contra o Flamengo na final, que o Corinthians amassou no segundo tempo, só não ganhou porque, graças a Deus, né, a torcida novamente atrapalhou o time, né, de acender aquela porra de sinalizador que acabou ferrando ali, que senão o Corinthians ia virar, porque o Flamengo tava se borrando, tava pedindo, pelo amor de Deus, acaba o jogo. Mas a torcida, né, bando de Zé Manés, ajuda, mas também atrapalha. Fez perder o Corinthians uma Copa do Brasil que tava ali, na nossa mão. Você entendeu? Então foi a questão do planejamento em questão da comissão técnica só. E esses jogadores populistas que chegam, né? Cara aí que já teve uma história com o Corinthians chegando, ganhando 800, 1 milhão. Por exemplo, um erro gravíssimo, a contratação do William. Pra que contratou o William se já tinha o Roger Guedes? E o William, ele tinha dado já uma entrevista que o maior receio dele era retornar ao Corinthians e ser cobrado. E foi o que aconteceu. Jogador, quando começa a dar essas desculpinhas aí, bacana, não contrata. É aquilo que eu sempre falo pro São Jorge, meu, cara que passou dos 30 na Europa, retornou, ou tá bichado, ou então tecnicamente caiu. Com exceção, raras exceções, né, o Renato Augusto, mas é pelo talento que ele tem. Entendeu? Qual outro jogador que retornou e já pumba, meu? Então, o Corinthians tem que parar com essas contratações aí, que vem de graça, não vem de graça. O jogador vai ganhar luvas, diluído no salário ali. Pode não gastar dinheiro em contratação, certo, São Jorge? Agora que vai diluir as luvas, vão. Então, meu, você trazer jogadores ou ex-atletas que já tiveram vínculo com o Corinthians, ou foram campeões ou não, ou mas tiveram uma história bacana, você entendeu? Com 29, 30 anos não dá, cara. Você não tem retorno. Daqui 2, 3 anos você não vai conseguir vender o cara. E se o cara não rende ou ganha, ou pega uma lesão aqui, como foi a questão do Paulinho, acabou. Acabou o ano. Você não vai vender camisa, você não vai ter projeção pro cara dar entrevista, aparecer na mídia, chamar patrocínio. Você entendeu? E aí os da base, por exemplo, nós temos aqui, vira e mexe, a gente encontra aqui, GP. Gabriel Pereira, uma promessa que mal e mal jogou no Corinthians, já foi vendido. Por quê? Porque o Corinthians estava precisando de dinheiro. Então surgiu uma oportunidade, 5 milhões, tchau, tchau. Porque o Corinthians deve para todo mundo, certo? Tem uma estrutura grande, mas porém tem uma dívida gigantesca, né? Aí eu tô vendo lá, pô, o Corinthians tem um quarto zagueiro, Robert Renan, que é um talento a ser lapidado, mas já tá indo a preço de banana. Sabe, vai ter uma hora que o Corinthians vai vir ali a 8 milhões de euros, 12 milhões de libras, opa, tchau. Porque precisa de dinheiro. Aí, eu não consigo entender o Corinthians. O Corinthians tinha lá um Gustavo Mantuan, mas mandou o Mantuan e o goleiro Ivan, que era reserva imediato do Cássio, para a Rússia e trouxe quem? Yuri Alberto. Porra, trouxe emprestado, mas sem cláusula de contrato, ou seja, um valor fixo. É lógico que os caras vão ver, meu, o cara deu resultado lá, valorizou, os dirigentes estão aqui, não se sabe se ele vai ficar ou não, porque não só depende da vontade dele. Se os dirigentes bater a pé, acabou. Tem um contrato até o fim, o meio do ano que vem? Tem. Mas se os dirigentes solicitar, o cara tem que voltar. Então esses tipos de atitude de contratações do Corinthians, que são muito obscuras, sabe? O cara chega aqui ganhando, por exemplo, o Luan. Ninguém explica a situação do Luan, cara. Sabe? Com todo o respeito, eu falei pro São Jorge, eu falei, se eu fosse os familiares do Luan, o amigo de verdade, de coração, falar, Luan, o que tá acontecendo com você? Para, você tá pagando o mico, cara. Você entendeu? Ninguém explica a situação, por exemplo, do Matheus Vital, que eu falei, né? Ficou acomodado na reserva e agora sai quase que a preço de banana pro Cruzeiro. Sabe? A contratação de Ramiro, ah, não vigou, tudo bem, mas esse pelo menos tentou. E outras tantas contratações. Então o erro administrativo do Corinthians é querer fazer contratações populistas que não está resultando e não está se traduzindo naquilo que mais o corintiano quer. Raça, vontade, título. Nós já ficamos 23 anos na fila, mas pelo menos a gente tinha dignidade. Título é consequência de quando você tem amor à camisa. Agora vim aqui, bajulado, para jogar para a torcida, a gente já cansou. Jogadores fora de série, olha só, jogadores fora de série. e que às vezes a torcida pede para ir embora. Cássio, por aí já explica a situação do Corinthians, né? Ele lembrou de uma coisa, né? Ficamos um tempão. Você lembra disso, né, Corinthians? Pois é, gente. Olha, aproveitando as palavras aí do Jack Chan, né? Eu digo o seguinte, o Corinthians fica reciclando esse pessoal aí, que é fim de carreira, não dá. Acho que um dos poucos que ainda deu certo no Corinthians foi o Ronaldo. Porque o cara é um fenômeno também, né? Mas teve uma passagem muito rápida. Agora ficar trazendo esse pessoal não dá. E lembrando mais uma coisa também, tá? Em cima do que o Jack Chan falou, tem grandes talentos que saem do Corinthians sem dar as caras do Corinthians. Temos um exemplo também, o grande zagueiro da seleção brasileira, Marquinhos. Ora, o Marquinhos foi a preço de banana. Puxa vida, isso é triste. É, o Corinthians vende jogadores aí, depois eles se destacam lá fora e o Corinthians não ganha absolutamente nada. Vendo que o Palmeiras vendeu esse Endrick por quanto? 400 milhões, né? 70 milhões de euros. Pô. 70 milhões de euros? Um moleque ainda, quantos anos tem? Quantos anos que ele tem? 16 anos, vai fazer 17. Tanto é que não pode ir para a Europa ainda, que não atingiu a idade mínima, 18 anos, né? Então, e o Corinthians não. Campeão da Copa. Quantas vezes o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo? 10 vezes, né? 10 vezes. E não revela mais ninguém, pô? E para vender por esse preço? Não é possível. É, com certeza, revela. Mas as coisas que eu falei agora há pouco, né? Eles saem pelo cantinho, saem de desguio, né? Assim não dá. Você forma um talento e dá de graça. Não dá, né, gente? Então, é o seguinte. Aí o Corinthians conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil. Foi uma coisa surpreendente, porque nós não esperávamos. O Corinthians tinha perdido até para o Atlético Goianiense, conseguiu se recuperar. Foi mal no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu se classificar para a Libertadores. Fala a verdade para mim, qual a sua perspectiva para 2023? Então, 2023 é uma incógnita, como eu estava falando, né? Não se sabe se o Maicon vai ficar, não se sabe se o Yuri Alberto vai ficar, você entendeu? E qual vai ser a base que o Corinthians vai montar, o São Jorge? Agora, vendo por hoje, o Corinthians voltou aí a fazer um jogo treino e perdeu pro Sub-20, pô. Né? Então você vê lá, por exemplo, o Sub-20 do Corinthians tem alguns talentos bons, né? Então você vai lapidando ali, você vai vendo lá que tem o Matheus Araújo, você tem o Pedro, né? Você tem uma ou outra peça ali que pode surgir futuramente no profissional do Corinthians, mas para 2023 a projeção, o Corinthians vai ficar no bloco intermediário. É lógico que para o Campeonato Paulista tudo pode acontecer, se largar bem, começar bem. Mas aí a gente tem um problema na comissão técnica. Você não sabe como é que o Fernando Lázaro vai suportar a pressão. Porque você ser interino é uma coisa, não ter pressão nenhuma da torcida. Agora você como técnico, né, é outra coisa. É lógico que tem um técnico ali que me agrada, que vai ser auxiliar direto dele, que é o Thiago Lardi, né? Tem alguns remanescentes ali. O Danilo vem fazendo um trabalho muito bom no Sub-20. Tem o Alex ali também, que está nos bastidores. Então, é confiar naquilo que o Duílio sempre confiou, no trabalho interno do Corinthians, né? Agora, só que esse trabalho interno, será que, meu, Roberto de Andrade e Alessandro já não está atrapalhando o Corinthians ali? É muito tempo ficar em alguns cargos, gerente de futebol, diretor de futebol, sabe? Eu estou falando isso em termos administrativos, de contratação. Meu, não justifica a volta do Romero, sabe? Não justifica ali um Bruno Mendes, você emprestar pro Inter, jogou a bola que jogou, ser reserva do Corinthians. Certo? Não justifica, por exemplo, você ter trazido o William, se já tinha lá o Roger Guedes. Dá certo que uma mala desgraçada, né? Mas quando quer, joga a bola. Não marca, mas joga a bola. Você entendeu? E aí não justifica você trazendo o Yuri Alberto sabendo que você não tem dinheiro para contratar o cara. Valoriza aqui, Corinthians não ganha nada e o cara vai lá dar dinheiro para outro clube, sabe? Aí você tem lá o Mantuan, o Ivan, que estava sendo formado aqui para futuramente ser titular do Corinthians, não se sabe se vai voltar com a mesma convicção. Ah, eu quero ficar no Corinthians porque o cara já abriu a mente, já viu como é a Europa, como é o futebol lá. E o principal, né, o Cascalho, em dia, Você tá entendendo? Seriedade, profissionalismo. Então, o Corinthians é uma incógnita. Eu espero, como corintiano, que inicie bem. Agora, como comentarista, pelo que eu tô vendo nos bastidores, continua uma bagunça, né, São Jorge? Vamos aguardar 2023, mas é isso daí. É isso daí, certo? Foi bom, né? Foi bom. E é por isso que a gente não é credenciado na arena, por causa do Jack Chan, que fica só cornetando. É um tremendo corneteiro do caramba. Vai ter que cornetar mesmo. E nós vamos ser sempre assim. O que a gente achar, a nossa opinião, doa quem doer, nós não precisamos puxar saco de ninguém, Tino. É, com certeza. É, nós precisamos ter um pouquinho de... acreditarmos um pouquinho. De repente vai ter uma luzinha lá no fundo do poço, vai vir um investidor e mais uma vez vai trazer algum talento pro Corinthians. Vamos acreditar. A gente não pode jogar toalha, né? Mas Corinthians é Corinthians, renasce das cinzas, né? É isso aí, gente. Então, despedimos aí da galera. Depois vai ficar postado aí. Não, não liga não, porque aqui, ó, fica a gente... O legal é a zoeira da nossa... Não é nada profissional, a gente é final do ano. Todo mundo conhece a gente, sabe que a gente é assim. Tino, suas considerações finais aí. Olha, obrigado a todos, obrigado Jack Chan, São Jorge, obrigado pelo carinho de sempre, tá? E a gente está aqui finalizando mais um ano, chegando pertinho do Natal. Quero desejar a galera do Corinthians e aos torcedores, essa massa maravilhosa que é o Corinthians, um Feliz Natal e um ano novo, vindouro, que seja de muita felicidade, muita paz e muito amor. Um forte abraço a todos. Obrigado, Jack Chan. Obrigado, São Jorge. Obrigado, galera. Obrigado por vocês estarem acompanhando aí. E um bom Natal a todos. E um feliz 2023, vamos sofrer juntos. Jack Chan, aliás, nós temos uma notícia, né? Que nós vamos transmitir os melhores jogos aí do Corinthians, os jogos mais importantes. Nós iremos transmitir, não todos os jogos, os mais importantes nós decidimos, eu, Jack Chan e o Arrelia, para fazermos isso, né, Jack Chan? É, isso daí, São Jorge. Só lembrando aí, pessoal da Rádio Timão, que o Justin Bieber da Rádio Timão, né, o Arrelia, hoje ele já tinha um compromisso aí marcado já há um bom tempo, então ele mandou aí um salve para todo mundo. E bom Natal a todos, beleza?